O Águia de Fogo Super Pop. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, Nandinho Bressan. Bota no 12, Nandinho Bressan. Bota no 12, Nandinho Bressan. Mas eu acho que esse papo de 12 já tá muito pra lá, meu irmão. A moda agora é assim, ó. Vem. Agora é no 18ão, é no 18ão. É no 18ão, e é no 18ão, e é no 18ão, e é no 18ão, e é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. É assim que a gente gosta de ver! Deixa nessa batida. Deixa aí nessa batida, meu irmão. Eu quero ver quem tá solteiro, quero ver quem tá solteiro, quero ver quem tá solteiro. Tendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Isso que é bonito! Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha! Tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Comemorando aqui do ladinho da gente, cerveja, uísque. Ai, que é bonito, garoto. Só que a espinha pede, tenta botar camisinha. Só que a espinha pede, no pele na pele, no pele na pele, no pele na pele. Só que a espinha pede, no pele na pele, no pele na pele, no pele na pele. Só que a espinha pede, no pele na pele, no pele na pele, no pele na pele. Júnior Santorini. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Endoidar, endoidar, endoidar. É pra endoidar tudo em Castanhal, garoto. Anos, o que vai acontecer? Não, PT não, aqui é pop, meu irmão. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. A festa já parei. E toda a galera de Peixe Boi também já está aqui presente, valeu pelo carinho. Vai dar PT, vai dar. Felipinho do Leilão também já está aqui com a gente, alô Felipinho. Alô Melny. Príncipe Alexa. Vou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Vixe Maria. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Falar no 14. Eu tô recebendo aqui meu amigo Maniçoba, também já está aqui presente, meu irmão. É o Maniçoba do povo inconsiderado, garoto. Ele não poderia deixar de vir aqui com a gente nos dar um abraço. É o Maniçoba do Pop, maninho. Bora, Maniçoba. Bora, Maniçoba. Bora, Maniçoba. Ele tá com tudo. Lado do Filipinho fica tudo mais bonito. Vai. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão, dale. Vamos pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Dieguinho Pitbull também já está aqui presente. Alô, Dieguinho! Olha o top também. É top do pop, meu irmão. O Luan, eu sou a primeira dama. E na L. 2 anos de namoro, 2 anos de muito amor aqui no Pop Live. Anderson, Ana, Débora, Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Bagulho doido, vai. Bagulho doido, tá bom. Bagulho doido, e tá bom. Bagulho doido, e tá bom. Bagulho doido, e tá bom. Bagulho doido, e tá bom. Bagulho doido, e tá bom. Bagulho doido, tá bom. Bagulho doido, quem tá tocando é o Mandinho. Eu quero saber se tem alguma mulher bandida aqui no show do pop. Eu quero saber se tem alguma mulher bandida aqui no show do pop. Se tiver, aponta pra ela agora, vai! Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E detalhe, a bandida está de rock, meu irmão. Hoje eu tô de rock. Hoje elas estão no pop, hoje elas estão no pop, hoje eu tô de rock. E ninguém segura essa mulherada no pop. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar, me segurar, me segurar, me segurar. E o nosso amigo Gil da Furequil também tá com a gente. Alô, Gil! Com os caras de pau, rola até cachaça. Moleque de responsa, é muita pintação. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Vai sentando, vai. Vai sentando, vai. Acenta, acenta, acenta no pop. Acenta, acenta, acenta no pop. Alô, Melri, DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Vai ligando, vai. Alô. Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela, a gente deu uma vontade de ter começado com a tua irmã. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra sentar no pau. Vinha aqui na favela, pra sentar no pau. Vai citando, vai citando, vai citando, vai citando. Eu vou dar um giro nos bairros agora. Com as meninas, ó! Qual é a parada, vai? Segurando na voz, agora eu quero ver as novinhas dos bairros. Alô, Melri! As novinhas do Guamá, as novinhas do Jurunas, as novinhas do Pará, as novinhas do Aurá. Agora vai ajeitar. São as novinhas dos bairros, meu irmão. Novidade, novidade, novidade. Eu adoro Belém do Pará. E até dei uma passadinha nas aparelhagens. É a mulher que traz o Filipinho do leilão pro pop. A mulher do GPS, garoto. Está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Esse papo de Choptel. Esse papo de Tel. Tel. Esse papo não rola aqui no pop. A galera do pop gosta mesmo de verdade dessa onda aqui, meu irmão. É Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é isso mesmo. É Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita, é Choppiriquita. Esse é o pop diferenciado, meu irmão. E é no 18. Bora, bora, bora, bora, bora. Júnior Santorini. Começou no ouvir duelo, de James 20 tá mandando. Começou no ouvir duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, Leinha jogando, vai que parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Leinha jogando, vai que parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Leinha jogando, vai que parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Leinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, pra mim você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, pra mim você é a número um. Vai girando, hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. E Pop Live é pressão, eu falei pressão, pressão, pressão, pressão. Se tá por cima, e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar. Tranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. E o nosso amiguinho Netinho também já está aqui presente. Bora, Netinho! E o da fã, 125, Primer! Valeu, maninho! Vai sentando, brother! Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do pop, novidade, novidade, as novas tendências desse ano que tá chegando de 2018, e o pop vai lançando assim, a moda do pop, ó, sente só. Eu vou curtir o som do H, com Alice e o Newton mixinandinho, aqui, são esses DJs que vão detonar, nesse rock doido, o águia voou e o povo pirou. Chope, meu irmão! Chope Periquita de coração, meu irmão. Vou curtir o som do... aqui presente, muito obrigado pela presença, é muito chope! Com Alice e o Newton mixinandinho, são esses DJs que vão detonar. Ele mesmo! Que rock doido, o águia voou e o povo pirou. Barandinho, barandinho, pressão! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Alô, Gaçu, japonês, não chega aqui no Agri Fogo. Só mais, só mais, aqui, só mais uma chance, só mais uma chance. Parceiro, amigo, irmão, custa dos nossos representantes, Castanhão. Obrigado, Clebinho, pela força, maninho. Estamos juntos. Se tu ainda me amas, e a nossa amiga Tati, lá no Tropical, também tá aqui presente. Alô, Tati, valeu pela vida. Eu só te peço. O quê? Só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Live, live, live, live. Pop Live. Eu vou deixar você partir. Lucas Live de Benefício.

Super Pop. Minha na potranca, com bumbum, ela balança e o Super Pop. Malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca. Pop no ar. Ela balança e o Detonando. Sacudindo. Vai do nada. Agora vai jeitar. Dá licença, moça. WM Jerry vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Dá e o meu amigo Blake também já tá na área. E aí, WM? Teu bumbum balança. Então joga essa potranca e toma, toma, bumbum, toma. Bora, Anderson! Vai, toma, toma. Anderson Murinho, né, garoto? Vai, Ana, Débora, Rafael Dias. Então galera que veio de Peixe Boi. Pra curtir o pop aqui em Castanhal. Valeu mesmo pelo carinho. Ei, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então bumbum. Joga essa potranca e toma, toma. Toma a galera aqui, Nanjinho. Toma, toma. O nosso parceiro, Johnny. Toma. O Tati Esmelo. Pati Ju. Alê. Felipe Falcão. Toma, bumbum. E a Tayane, obrigado gente, tá todo mundo aqui no Pop Live. Zeca da Joia na área, meu irmão, tu é doido. E agora, o que acontece quando ele chega? Não adianta me ligar e não chora. Zeca da Joia vai te encerrar. Que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo. E aí, Maniçoba? Tá com sono, meu irmão? E agora? Vai pro hotel. Não adianta me ligar e não chora. Sai, Beco, vai pra lá. Que demora. Quem te espera é Pedro Miranda amanhã, meu irmão. Mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. Mas não tem nada, vai pra cima, Maninho. Tô bonito, tô né? Quem mandou terminar? Tô bonito. Zeca da Joia, relações públicas da empresa Pop. Tô bonito. Ele é Cariano em live também com a gente. Terminar, tô bonito. E a volta da nossa amiguinha Lini Lira. As meninas estão aqui presentes, valeu meninas. Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Quando tem uma galera por aí com a gente também. Da... Júnior Pop, o Elias e a galera de São Miguel. Obrigado, mano. Tá todo mundo no live. Vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. E aí? Que beijo não resume em transa. Bora que é funk, meu irmão. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você. Príncipe Alex! Então bora, meu príncipe! Bem, bota pra cima! Filipinho do Leilão! Então bora, mano, e soba! Anda no chão. Minha amiga Rafaela também tá aí com a gente. Então sarra. É tudo nosso. Então sarra. O popozão. O popozão. Então sarra. Então sarra. A bunda no chão. Lá desde sábado, né, Filipinha? Meu irmão, pelo amor de Deus. Então sarra. Então sarra. O popozão. Desde quinta, tô sabendo. O popozão. É o bichinho. Oh, nananá. Oh, nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar, nananá. Oh, nananá. E o nosso prefeito, amiga da minha Anderson Mendes, tá querendo... e a loiraça digital. Oh, nananá. Obrigado, gente. Amiga da minha ex-mina, Duduzinho, Thiago, Chapulha, o Dalvão, o Jobson, o Sandrinho, o Maurique, Fortaleza. Bora, galera da Maurique. Pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai. Oh, Vou tocando e você vai dançando automaticamente, vai! Automaticamente, quando ela escuta o pop tocando, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. E bota a mão no joelho. Jamilson Pop chegando na área, minha irmã. A Lindinha Show também, o casal live do Pop. Galera de São Francisco. Bora, meu amigo Pitolho, moleque doido. Alô, Pantera Negra. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tô com... Edmilson, chega aqui, maninho. Sufoca, o prazer tá no erro. Tu não... E aí, Gil da Furacão! De causa onde... Passou o furacão aí, velho! Vai que é funk! Mora na Budweiser, sou amante das copites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Budweiser, amante das copites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. TH tá fácil, que o pai tá fácil. Eu preciso te ter. O meu garçom oficial, Dandinho, aqui, ó. Mozão, eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É só presença. Muita onda esse pop, ó. Deu onda, o seu sorriso me dá onda. Bora, Netinho, me dá fã. Me deu onda, que vontade. 125 Primer. E ele, nosso amigo Hugo da Titã. Gosto de você. 116 Primer. Te amo, que vontade de. Galera da 160 também com a gente. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te. Bora, Chima! Bacana, tá, parece Batman, somos escuros, né? Vai! Igor Show, também tá aí com a gente! E aí, Igor? Eu preciso... Tá parado, maninho! Meu fechamento é você. É o Pop. Não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, a onde é o Mandela. Fui, partiu, a onde é o Mandela. Fui, partiu, a onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Que bacana, partiu, recebi a volta é do meu grande amigo Joel. Partiu, a onde tá pegando leve ainda, Joel? Ah. Ele é a primeira dama, Tainá. Alô, Willy! Também tá aqui, velho! Um, dois, três, vai! Wilk Lima, lado americano, tá aí com a gente. Alô, Wilk! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que é. Joga você. Peraí, eu quero saber quem é que ainda tá solteiro aqui no show do Pop e bota a mãozinha pra cima. Quem é que vai amanhecer por aí e não vai trabalhar amanhã ainda? Bota a mãozinha pra cima também, meu irmão. E quem vai passar o Réveillon com Pop no Cidade Folia? Mas peraí que é disso aqui que a galera gosta, meu irmão, ó. Do Batidão! Do Batidão! Do Batidão! Mas só que é marcante, ó. Kaká, Andrezinho, Julivan, Super Panelinha. Essa galera de Castanha, Aldandinho. Cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Já não entendo o coração, minutos para não. Viaja, Felipinho! És o amor da minha vida, e o destino já sabia. Eu te encontro. Galera que vem rompendo as fronteiras, pra curtir o pop. E toda vez que eu vejo. Filipinho do Leilão, Príncipe Alex, é o Manisoba. Essa galera é fiel ao pop, não tem jeito, bicho. E mais pra cá, Nandinho, o Dr. Igor chegou com a gente aí. Fala, meu amigo Felipe. E a Michelle também no circuito. A Bruna, a Andréia e a galera da Colada tá aqui com a gente, Alô, Clevinho Melo, é bons, maninho. Isso é muito parceiro, meu fundo é doido. Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Silva, Anaís, Juju, e aí Juliana, e a Lorena, as irmãs Beckman, as incomparáveis aqui do pop. Te quero. Não vou esquecer. jeito de me tocar é para sempre. Pop Live. Sabia que ser feliz é ter um amor. Tomar banho de chuva só nós. Príncipe Alex, altamente apaixonado, meu irmão. Nunca sei. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. tá aqui com a gente. Bora, DJ. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Aqui eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre. Ninguém é de ninguém. Não sou mais de ninguém. Não sou de ninguém. Pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Vou ficar também. Pois compromisso não quero com nenhum outro amor. Não sou de ninguém. Pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais. Oi, Dajinho. No dia 28 de janeiro, domingo, no Ibirapuera, em Coraci, arrastão do bloco Pitbull, super pop, várias atrações e a mendigada também, moleque! O Filipinho vai. Mortadela também. Eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim. E meu parceiro, tô nem aí. O Gão Live. Tudo bem, esquece, isso passa. E aí, o Gão? Pra cima, Maninho! Se o noite eu voltava ao passado, e faria até a gira ao contrário. Voltava aquele dia. Agora vai, não vai, Brimote. Deixaria. Eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. A gente vai logo passando. Me dizer os shows do pop amor, em 2018. Alguns aqui pra galera. No sábado, dia 13 de janeiro, pela primeira vez na casa de shows La Kraus em Benevides, no Super Pop Live. É mais uma que tem a marca do Igor Primote. Inclusive, nessa espera do pop, ele vai no Maranhão tomar um banho. E quando voltar, ele vem, meu irmão. Muito forte o Primote. Aguarde, aguarde. Depois dessa, no dia 13, a gente já vai se preparando pro bloco do Arden Marituba. Pop. Do novo príncipe, o som vai rolar. E o MC vai estar lá com a gente também, né, meu irmão? No carnaval de Marituba. Isso no sábado. E na segunda-feira tem o Crocodilo. O MC Louro e a Viviane Batidão. Manda AR15. Quem acredita que o Paysandu vai ser campeão em 2018? E bota a mãozinha pra cima e batida pra minha da mão, pra minha da mão, pra minha da mão. Mas quem acredita no Leão Azul aí, meu irmão? Quem acredita que o Leão vai ser o campeão em 2018? Batida pra minha, vai batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na palminha. Bora esquentando pressão! Super moral com produção e tudo. Ah, o Marcelo

top! E bora, bora lá! E bora, bora lá! Se tá fumando! Tá fumando e tá bebendo! E tá bebendo! E tá fumando! E tá fumando e tá bebendo! Sabe por quê? Bora, DJ Nandinho, pressão! Vai cheirando, tô trincado. Quem ia ler produções? Tô trincado. Vai cheirando, tô trincado. Não, Nandinho Pressão! Esse papo não é aqui! Esse papo é assim, papai! O DJ da paredagem tá maluco. O DJ da paredagem tá maluco. O DJ tá preparado, bota pra sacudir. Que grave louco é esse que agora vai explodir? Vai! Explode tudo, explode. Para, neguinho! Explode tudo, negão! Explode tudo. Alô, Melri! A cidade de Macarena tá em festa. Falcão Negro tá chegando pra tremer tudo isso aqui. Os moleque também tão gastando a beça. Vai segurando esse grave, agora a casa vai cair. Vamos fazer um brinde, a vida melhorou. E desce mais tequila pras novinhas. E o Sam do Brasil também tá com a gente! Explodir, né, meu irmão? Já que é pra explodir, então explode, Castanhão! O DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Isso é verdade, bicho. Ele é bom, quando ele entra o som é dobrado. E aí, morta? Pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Mas o Santorini pegou pesado, meu irmão. Ei, família, o pop não quebra não. Ei, família, o pop não quebra não. Ei, família, o pop não quebra não. Ei, família, o pop. Sabe por quê? Não é mais no 14? Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, não vai até o chão, não vai até o chão, não vai até o chão. Quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Mas só vale se tiver solteira aqui no show do pop. As mulheres casadas não podem ir no chão. Vai pro chão. Só quem tá solteira vai no chão. E vai no chão. E vai no chão. Até o chão. Até o chão. Toma, toma, toma, dá-lhe pressão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. E vai no chão, e vai no chão, e vai no chão, e vai no chão, e vai no chão, e vai no chão, vai! É chopp piriquita, é chopp piriquita, é chopp piriquita, é chopp piriquita, é chopp piriquita, é chopp piriquita, é chopp piriquita. Pra aqui com a gente, tudo tá de mãos. E aí, minha amiga Luane, pra cima, menina! Pra cima! Deixa eu chamar a mulher do GPS aqui, vem te embora, mulher! Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. E quem tá solteiro vai jogando essa mãozinha pra cima, batendo na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, bota a mãozinha pra cima e bate na palminha, vai batendo na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão. Olha como tá bonito, meu irmão. Olha como tá bonita a parada, tu. Isso é família, maninha, maninha. Então bora desse jeito. Titirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Titirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Eu tenho mais uma, sempre uma bala na agulha, uma bala na agulha. Eu quero mais uma no Vibração. Uma que marcou, uma que marcou, uma que marcou muito aqui no Águia de Fogo. Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo, foi você quem me ensinou. E aí, qual o papo? Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer a palavra I love you. Na língua do P eu aprendi a dizer e eu pedi pé a primo. E faço tudo isso que pra você notar e vir ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Você foi meu primeiro amor. Vambora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Balança! Sacode! É o pop! Deixa na mania, deixa na mania, deixa na mania, deixa na mania, deixa bandida, deixa bandida, deixa bandida, deixa bandida, deixa bandida, deixa puta, não mexe com ela, deixa ela quieta que daqui a pouquinho o Juninho, o Ellison, o Nandinho, a gente vai conversar baixinho com essa puta, viu, meu irmão? Então deixa ela quieta aí, não precisa não, não precisa gritar, deixa ela aí, vai pra cima, garoto! Nandinho é bagulho doido, bagulho doido. Eu sou do ar que eu vou, você com meu amor. Nandinho por aí com a gente, galera de Marituba. Alô Márcio, de Marituba, Jaguinho Juventude. E direto de Manaus, o meu parceiro Marcelo. chegando com a gente, tô! O anão de Marituba já tá aqui presente lá da primeira dama. Muito obrigado, anão. Ontem esteve com a gente na metrópole, já tá aqui com a gente de novo. Obrigado, anão. Hoje a gente trouxe o Quiabo, tá aí presente, grande Quiabão. Um abraço pra você! Alô, Pipo! Eu só te peço. Só mais, só mais. E aqui também, mais uma chance. O Tássio China, só mais João Mendinho. Eu só te... E aí, meu parceiro Matheus do Corolla, pra cima, garoto. Só mais uma chance. Muito obrigado. Uma chance. O meu grande parceiro Pablicito tá aqui com a gente. Para, Pablo. Eu tô gostando de ver o Douglas na produção hoje. Esse baile tá uma uva. E o meteoro nem se fala, meu irmão. Foi preciso um banho de piscina pra gente botar os papos em dia, garoto. Cabumbo mais bate, cabumbo mais bruta. Cabumbo mais bate, cabumbo mais bruta. A gente tá chegando uma galera aqui do ladinho. A nossa explosão. Alô, Jabuti. Para Elton. William Despitada, Tânia. Tá todo mundo do ladinho doidando tudo. Posiciona, Tom! Te posiciona que o LG já quer bater uma foto tua pra postar, então posta o Tom! Vai, ui! Ui! Ui! O DJ tá dando show! O Irlon tá ali com a gente! Cleia Silva! Tá todo mundo! É com o Thiaguinho do Cra! Bora, Thiaguinho! Muito grão! Júnior Santorini. Já quer pra falar inglês, vai me... Alô, Yuri! Chega aqui, Yuri! Família Marizia! Pirenê do Passinho também tá aí com a gente! Chopp Piriquita, maninho! Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem pra cima, lá vem ela. Ela vem com tudo, vem bandida, vem, pode vir, vem. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, qual é a parada? Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era. É, Danoginho, chegou aqui o meu parceiro Salo Brasil. E aí, maninho, fala Rock Fest. E aí, meu prefeito Anderson Mendes, Manaça Digital, vai pra cima, vai pra cima. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. No batidão, vai! Esse batidão que a galera gosta, meu irmão! Esse batidão que leva a galera à loucura! Nesse batidão, é nesse batidão, é nesse batidão, é nesse batidão! Bora aí, doida! Bora aí, doida! Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Não, esse papo de PT não é aqui no pop, não. Aqui no pop o bagulho é doido e muita pressão na cabeça, vai! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Igor Produções, ele e o Vladimir Melo, DJ Léo Souza também tá aí com a gente. E aí, Igor, pra cima, maninho! Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde, ando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando. Vem novinha. se assanha. Só agora que eu me percebi. Arthur Neves na área! Aqui tá tocando. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. É a equipe de marketing do Pop, Arthur Neves, LG, também tô aqui presente já com a gente. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Toma! Toma, toma! Toma, toma essa gostosa, vai! Vai, toma essa gostosa!